Estado SAN 9832 para o táxi, tem 4 a bordo, alterna Natal com 2 horas e 45. ABSA 9832 após americano, livre táxi Indian, ponte para 286, aqui negado, 14. Ok, após American, livre táxi, ponte para 286, com 14, 9832, obrigado, bom dia. Aprovando o destino, acendendo para a centena, o F de novembro. Ground American 980, you can let the 767 go. We have to wait one moment for our takeoff data. Roger, maintain position, American 980. And give way to... 1767, okay? In check, Ranger Nova. India Alpha 1869832. Ah, 3, 1, 5, 3, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Pegou uma Quilo, Serra, Lima, frequência de sua coordenação. Amigo Bea. Mira. So we are now ready to go. Bea, until o hotspot, we'll continue to in the tower. Good day. Salvador, bom dia, ABSA 9832, ponte para o zero só. ABSA 9832, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento sul com meia dúzia nós. Ele decola a pistão no zero, 9832. Iniciando, pistão no zero, ABSA 9832. 2 ciente, o vento sul com meia dúzia nós. Capitão. Niner 80, good morning, sir, ready for takeoff, holding short, runway 10. After Boeing 767, line up and wait, American 980. Line up and wait, runway 10, American 980. ABSA 9832 aos 33 decola, 119-35 é o controle. Bom voo. 0935, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Absa 9832 passando 2000, na Puca. Absa 9832, contato radar, Sujô 390, sai da Puca. Para 390, na Puca 9832. Salvador, Rio 5973, posição 5 para o 5 de acionamento. Autorizado, vai funcionar, contato, Rio 208, Recife 370, autorizado, via Peruísque 58, da cola pista no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.35, aceno 5446, sul 4208. Lapsa 9832, forma o tráfego à sua frente a 20 milhas, cruzando o nível de voo 100 para o nível 170. É um ATR 72. Gente, Lapsa 9832. American 982, airborne at 36, contact now 119.35. 119.35, good day. 3663, identificação, chegada Bonf, desça para o Ninjô 050, reduz a velocidade para 2509. Mega 980, passing 3.5 for flight level 330. American Line 980, radio contact, flight to 330, Puca de Paz. 90, Ryan. Mike Gillette, o meu prossigo. Mike Gillette, o meu. O APSA 9832, passando 180 agora. APSA 9832, chame Recife, 125.45, alterna 128.85. Só conteu 125.45, 128.85. Alternativa 1, frequência 125.45, alternativa 126.85. Ok, 12545, alternando 126.85, 9832, bom dia. Bom dia, confirma a radial e da ceia? É, nós vamos comer 77 metros, mano, alto. Vitor, para ser a 9 Tango Fox, autorizado. Uma centena, mano, plano em ranking. Decola a pista no 7, curva direita, sai da Coral, consegue Golf 677 até Raia. O meu Alfa Índia, o meu Alfa Pós, protege visual, controle 19.35, sendo 5404. 185. Estacionado, pronto para o táxi. 04 base, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Presa ao táxi, base 1 no Indial, ponte para a torre 286, aqui no Gamin 14, Rio 5973. Ponte, táxi para a torre 286. Tá correto, confirmo, pode, com pessoas a bom, autonomia, me convido. Três horas de autonomia, para acionamentar de 286, meu confio. Mike Eco Delta 41, 10935 é o controle, bom voo. Nacional 300, grato. American Airlines 980, call Recife, frequency 125.45, unable 126.85. 125.45, 126.85, American 980. O meu Golf Victor responde quando pronto para táxi. Aqui é o Delta, enquanto os coisas estão, vou direto para Manati. Siga. Afirmativo, Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento sul com 07 nós. Pode vai, tá? A 225, sua identificação, chegada bom, desça para o nível 070. Pode voar na frente de TAP? 922, negativo. Eco Inter November, chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Recebe, vamos lá, o fim para o controle? É o voo 920, só não se recebe? Mono 922, a senhora recebe? Como a senhora não recebe? Gol 922, recebo, espaço 5. Ah, ok, obrigado. Trip 53, 16, desça para 2000 pés, ajuste 90, 14, autorizado LS, é posto estabilizado. 2000, 14, 3663, desça para 4000 pés, o ajuste é 90, 14. 4000 pés, autorizado. Rio 5973 às 44 decola, chama o controle em 119.35, bom voo. 119.35, bom dia, 5973. Porta no ponto, espera, taxi papá, altímetro 1014. 3, Santa Tata, subiu 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, 5973. Pô, sai 3663, sai um pouquinho à esquerda pra gente dar uma formação. Sim, sai 3663. Chané 6225, reduz a velocidade para 2309. 922, esplanjou 050. 050, voo 922. A Lima tem cabeceira no 7, Romeu Golf Victor. 6225, desça para o nível 060. 060, 062. TAM 3663, reduz velocidade para 1970, receberá o número 2 para aproximar. Estimativo reduzido para 1763. No início. TAM 3663. Grau tráfego 12 horas a 9 milhas, é um eco 190. TAM 3663, desça para 2000 pés, o ajuste é 1094, autorizado LS, após estabilizar. Chamar estabilizado, baixar para 2000 pés, 1063. Ponto Sul com meia dúzia nós. Controle 353 no momento. VIP 5316, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 6. 5316, um traço abaixo do meu pé, vem na aproximação final. VIP 5316, tem um helicóptero de 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Jet ao meio, informe intenção. 5-3 no meio já embaixo travado? Baixa travado. Afirmativo, trip 5-3 no meio, tem pouso autorizado, pistão 0, vento sul com 07 nós. Tem pouso autorizado, trip 3 no meio. Romeo Golf Victor, decolar 249, 10935 ao controle, bom voo. 935, obrigado, bom dia mesmo. Direto para o Alfonso, direto a Buco, rapaz, direto. Controle 119.35, acena 5422. Autorizado Fortaleza, nível 310, decola da linha de convertida, Momo Frot, após Paulo Afonso, após a Buco, após direto. 119.35, controle 422, responde, total 991. Está correto, após Buco, total 991. Rota 3179, informação Índia 360, Guarulhos. Não entendi. Eco Delta, frequência livre para coordenação. Gol 1922, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 4. 2000, 10 no 4, 1922. Gente, livre para uso. Vento sul com 08. Alfa Bravo Papá, desça para o nível 050. Sané 6200, sua indicação chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, Sané 6200, sai mais gente. Corrigindo, Sané 6200, desça para o nível 060. 060, poderia voar toda? Negativo, Sané 6200, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 6200. Alfa Bravo Papá, desça para o nível 050. Tan 3663, chame torre no 8 decimal 6. 2363. Salvador, muito bom dia, Tan 3663, UIMS, baixar travado. Tan 3663, escuta na aproximação, aguarda pista livre, altímetro no 0 no 4. Indicações aguardando desde o trip 53 no 6, no solo 52, direito no 2 no decimal 9. Direito no 2 no decimal 9. Gol 1922, autorizado LS, após estabilizado, informe que é uma aeronave 500 pés nas proximidades de Duna. Autorizou LS, observar 1922. Salve, bom Salvador, aqui 408, pode falar para o site do TV? Sim, 408. Ah, 5 milhas, manhã, tá passando externo, é isso? Vai atingir o site de 4000-6225 da Oxanel. Oxanel 6225, desça para 3000 pés, ajuste 9094. 3000-6225. E o 5973, chama Recife, 125-45, frequência alternativa 126-85. 719, autorizado, 360 para Guarulhos, via Pesulo 21, decola pista 10, curva à direita, saída a bordo, eleva, controle 19.35, acena 5464. Cona 922, chame torre no 8.6. 8.6922. Minuto nesse ponto 5464, reporte o espécie Renato 379. Desculpa, eu não entendi o começo da mensagem. Tá correto, apenas confirma o transponder 5464, reporta o push, tá 379. 5464, transponder e vou reportar push, obrigado, tá 3179. 53 no meio, tá aqui a Juliette, remota no 3. Juliette, remota 193, estimativo, remota 3, prosseguindo, 3, mantido. O Charné 6200 negativo, mantenha a chegada. Deixa! Um novembro autorizado em Léus, nível 080. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 199.35, a torre em 198.62 e aciona 0260 no transponder, não é, Pesulo November? Stan 3304, sua identificação, chegada bom, se desça para o nível de voo 060. Sobe. Acionamento, táxi, decolagem, torre, 118.62, o ajuste no 094, bom voo. Depósito 922, só no 0. Atente a pássaros aqui na curtíssima, um bando de pássaros. Obrigado, 22. 4 horas e 20 de autonomia, 3 a bordo, rodando na sala. Gente, o total 9911, só um instante para o táxi. Então 3663, táxi Alfa, reporta essa táxi 3.6 para ingresso. Táxi 2.6, reporta 3.6. O TRIP 5.3.6 chamou o solo? Ah, sim, aqui, só para confirmar a posição, já estamos atrapalhando o seu, afirmativo, no 3. Né, 6225, chame torre, 198.6. O azul 4208, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre, 118.62, o ajuste no 094, bom voo. Total 9991, táxi via parte principal, Indy Alpha, se me lembrar de azul, e no ponto de espera chama torre 118.62, o ajuste no 094, bom voo. Em frente, parte principal, Indy Alpha, 6262, no ponto de espera, sino azul, obrigado, Antônio. Então 3663, após a passagem do banho da Total, ingressa Juliette, posição 02. Após o Total, Juliette 02, então 3663. Quatro dois zero oito, mantém.